Essa é boa demais, viu, bebê? Liga pra falar na cara que já tá em outra, não senti mais nada. Tem outra pessoa, me pede pra sumir e não ligar mais nunca. Mas quando menos espera, apareço de novo. Não consigo mandar nesse coração teimoso. E a bebida só piora ele mais um pouco. Quem aprendeu, vem, vem, vem, vem! Tá na minha cabeça, dividindo espaço. Esse amor antigo com doses de álcool. Saudade, tá com meu telefone aqui do lado, mandando mensagem. Tá na minha cabeça, dividindo espaço. Esse amor antigo com doses de álcool. Saudade, tá com meu telefone aqui do lado, mandando mensagem. Deixa eu mandar. Vem assim. Mas quando menos espera, apareço de novo. Não consigo mandar nesse coração teimoso. E a bebida só piora ele mais um pouco. Vem, vem, vem. Tá na minha cabeça, dividindo espaço. Esse amor antigo com doses de álcool. Saudade, tá com meu telefone aqui do lado, mandando mensagem. Tá na minha cabeça, dividindo espaço. Esse amor antigo com doses de álcool. Saudade, tá com meu telefone aqui do lado, mandando mensagem. Saudade, com doses de álcool. Saudade, tá com meu telefone aqui do lado, mandando mensagem. Saudade. Saudade. Saudade. Valeu, Goiânia.